que não tem tanto de filho que atira a primeira pedra. Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo. Mudei, o mundo gira num segundo. Busquei dentro de mim os meus lares. E aí, tantas pessoas querendo sentir sangue correndo na veia. É bom assim, se o movimento tá vivo. Ouvi milhões de vozes gritando. Sugerindo soluções, discutindo relações. Pensar que